aqui, Senhor, para te adorar. Jesus está aqui em nosso meio. Adore o nome dEle. Nós viemos aqui adorar o nome do Senhor Jesus. Você pode senti-lo em sua vida. Ele está tocando em muitas vidas. Jesus está tocando em minha vida também aqui nesta tarde. Se você pode sentir o toque de Deus, adore o nome do Senhor. Se você pode sentir a presença bendita, adore o nome do Senhor. Adore, adore. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, meu Deus. Sinta a presença de Deus enchendo este lugar. Sinta o toque de Deus enchendo a sua vida. Aleluia. Levante as mãos comigo e cante assim. Feche os olhos e sinta. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Ó Senhor, nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus. Mais forte. De Deus, ó Senhor, nosso Deus, a mão mais alta, a voz mais alta para Jesus. Te adoramos, aleluia, aleluia. Te adoramos, te adoramos, ó Jesus. Da tua igreja, meu Senhor, te adoramos, ó Senhor, nosso Deus, aleluia, eterno Deus, poderoso na terra. É o seu amor, sua força é sem igual. Ajudaste Davi ao gigante derrotar, e do céu